Isso aí não vai conseguir nada, mano. Isso aí sonha aí de cantar rap aí, isso aí não vai conseguir nada. É dar mal vergonha pra mãe dele, pro pai dele, entendeu? Zé Povinho, quem? Ah, ele gravou, é? Porra, conheceu os milianos, ó. Se isso é um pesadelo, onde a morte se aproxima, tudo que te leva à depressão, à quase morte, o rap salva. O rap é um mundo, esperança. Ai, meu pai, não sei, você também. Pois quem corre atrás vai, que os moleque vai. Desde ser é um soldado do medo, eu sei. Na cinta pra carregar uma falsa ilusão de ouro, cordão, prata, carro, moto, um dinheiro bom. Ser um herói, quem não quer ser pra mãe? Motivo de sorrir é de pequeno no prezinho, com papel crepom. Dia dos pais não tem mais, alguém se foi. Na construção civil, quem quer saber? Filho de preto e favelado chão. O que sobra pra nós é ser melhor, bem melhor, mais melhor. Tipo um doce, uma coisa, um chocolate, uma pedra rara. Meu rap vai me levar aos confins do mundo pra dizer que só o amor pode te afastar do canhão. De um 12, de um tiro, de uma arma, de uma desilusão. Quem sofre, pai, eu sei, abra seu coração. Aqui quem fala é um sobrevivente, pai. A música vem e me traz emoção. Um milagre divino, Senhor. Na biqueira eu não vou, vários irmãos morrer em vão. Alimentação de onde eu vim, pro seu ver é ilusão. Acorda, irmão. Tecnologia vem e tá na tua mão pra dizer que a cada dia que passa você é nada, nada, nada, nada pro sistema, pai. E as quadradas vão chegar e o pó vai correr, e os moleque tem que abastecer, levar dinheiro pra casa se a vida é nada. O que sobrar pra nós é ser melhor, bem melhor, mais melhor. Tipo um doce, uma coisa, um chocolate, uma pedra rara. Pra desabafar, meu rap vai me levar aos confins do mundo pra dizer que só o amor pode te afastar do canhão. De um 12, de um tiro, de uma arma, de uma desilusão. Quem sofre, pai, eu sei, abra seu coração. Aqui quem fala é um sobrevivente, pai. A música vem e me traz emoção. Um milagre divino, Senhor. Na piqueira eu não vou, vários irmãos morrer em vão.